Sou um ser humano com minhas limitações. Também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é pra meu crescimento. E eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando. Estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me falta, perdoe minha fraqueza. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Estamos aqui, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor. Nós queremos o Teu consolo, Espírito Santo. Quantas pessoas estão aqui neste momento, precisando de um consolo, precisando de um renovo. E eu sei que Tu és consolo, que Tu és abrigo, que Tu és renovo, Deus. Nesse momento, de repente, você está sem forças para falar. Mas eu quero te dizer que o nosso amigo Espírito Santo, ele traduz as tuas lágrimas ao Pai. E mesmo que você esteja enfrentando um deserto, saiba que esse deserto é o deserto que vai fortalecer a tua fé, para que você possa seguir em frente e seguir um caminho muito, muito maior do que você um dia possa imaginar. Creia que Ele está te fortalecendo para que você possa escrever uma nova história. Está chegando um novo tempo. Um novo tempo. Seja fortalecido neste momento. Seja renovado. Santo, vem me consolar.